porta-bandeira. O meu lugar foi a Gilda que ocupou. Pra que que eu preciso mais viver? Porta-bandeira era tudo que eu queria ser. Chorei a noite inteira, chorei como ninguém chorou, porque não sou mais porta-bandeira. O meu lugar foi a Gilda que ocupou. Pra que que eu preciso mais viver? Porta-bandeira era tudo que eu queria ser. Pra que me serve esta sandália de cetim lamê? Pra que? Pra que? Pra que me serve esta baiana se eu não vou usar? Se é a Gilda que este ano vai sair no meu lugar. Chorei a noite inteira, chorei como ninguém chorou, porque não sou mais porta-bandeira. Lugar foi a Gilda que ocupou. Pra que eu preciso mais viver? Porta-bandeira era tudo que eu queria ter. Pra que me serve esta sandália de cetim lamê? Pra que? Pra que? Pra que me serve esta baiana se eu não vou usar? Se é a Gilda que este ano vai sair no meu lugar. Preciso mais de ter outra bandeira.